Fala, Eduardo. Fala, Ônibus Hacker. Fica o meu brinde aí também. Eu tô aqui em Floripa, tô com minha filha, então não vou conseguir participar de tão inacreditável, inigualável comemoração. Mas fica aqui o meu brinde e as felicitações aí para esse coletivo. E acho que o meu brinde da semana vai pro Ace. O Ace, aquela figura amiga do Zward, que sabe como ninguém calibrar farol. O Ace das mulheres hipertrofiadas. O Ace que cruzou a linha. Fica aí minha saudação e minha lembrança desse momento histórico de um encontro inacreditável entre Ace e Liane Delírio. Eterna, salve, salve.